Tomorrow. Meow. Meow. Difícil esquecer, apagar o que não se apaga. Hoje sei que anjo existe, mesmo não tendo asas. Guardo no coração a solidão da tua falta. Valores são valores, na tua caminhada. Foi pai muito cedo, jovem carpinteiro. Sentimento pelo próximo, não vale dinheiro. Você é destinado, por Deus é escolhido. Pai, hoje é o seu dia, mas você não tá comigo. Ausente por um tempo, mas só no pensamento. Vou viver a vida sem ressentimento. Você lutou por mim, também partiu daqui. A dor de nunca mais te ver e ter que se despedir. Perdi papai, não vai, te abracei ali deitado. Sentimento verdadeiro de um pai apaixonado. Penso como seria se tivesse do meu lado. Se fosse só um sonho e tivesse acordado. Não foi nada em vão. Não foi nada sem querer. Vazio, sentimento fosco. Se eu desistir, amanhã amanheço morto. Vai ver, não imagina, não sabe um terço. Posso ser esperto, mas só tenho o que mereço. Porque não te ouvi quando me falou. De longe eu senti no peito a sua dor. Desembolei no mundo uma fita que sabia. De menor não dá nada e assim me envolvia. Humildade vem comigo na mochila de sacola. Meu primeiro caderno de desenho da escola. Sei que a oração é valiosa até umas horas. Parceiro, vi em salmo que eu me cava a própria cova. Herdei uma missão, barracos e castelos. São vários pensamentos numa burra de concreto. Caim matou Abel, na terra a maldade. Vem muito tempo antes da nossa humildade. Não foi nada em vão. Não foi nada sem querer.